Há num mundo ditadores, perversos manipuladores, governantes que não sabem governar. Tantos reis que são tiranos e que com o passar dos anos cada vez só sabem mais e mais roubar. É o rei de uma nação, tem o poder na sua mão. A história, o seu nome vai guardar. Um enigma, um mistério, a lenda que é seu império, uma perfeição que o mundo vai lembrar. Ele é mais que um rei poderoso, ele é como um deus fabuloso. Ele é alfa e ômega, início e fim. E o mundo vai girar conforme ele ordenar, porque o mundo todo só pertence a... Qual o seu nome? Cusco. Que ele ordenar, que o mundo todo só...